Portanto, muitas vezes o que demora não é a desenhar, mas sim a pensar no argumento da tira. E isso aí costuma ser um pouco mais espontâneo. No momento em que eu sei exatamente aquilo que eu quero desenhar, eu, numa questão de 2 horas, consigo produzir a tira. Interruptor, liga-te. Sim, eu acho que quando alguém pensa em banda desenhada, pensa sempre no, na ilustração como o trabalho mais difícil, quando na realidade o argumento costuma ser o que demora mais a aperfeiçoar. Tenho de admitir que a escrita é a parte que me custa mais, honestamente. É o pensar no que é que eu tenho. Como é que eu vou escrever as coisas, quais é que são as palavras que eu vou usar, e eu dou muito valor às palavras específicas que emprego. Porque, pronto, a minha pátria é a língua portuguesa, como já dizia o outro, e dou muito valor a isso. Escolher as palavras, escolher o que é que tem de acontecer é a parte mais difícil para mim. Capítulo 2. Argumento, traço e cor. Neste episódio ouvimos Tiago da Bernarda, Xisa Moura, Ricardo Batista, Joana Afonso e Guilherme Trindade. Olá, eu sou o Guilherme Trindade. Chamo-me Tiago. Meu nome é Xisa Ricardo Moura. Batista. Então, meu nome é Joana Afonso. Mas a organização em si do trabalho, por exemplo, eu quando comecei o Cerilho, eu tinha uma vaga ideia de quais é que eram os pontos obrigatórios pelos quais a narrativa tinha de passar. E nesses, num mês, são coisas que têm de acontecer, que vão ter de acontecer mais cedo ou mais tarde. O que pode alterar-se é a maneira como eu chego a esses pontos. E o que é que eu vou desenvolver para fazer com que esses pontos tenham um impacto emocional ou não. Portanto, e isso é o que varia depois de capítulo para capítulo. Porque eu sei mais ou menos o que é que eu quero atingir daqui por 5 anos, por assim dizer. Eu quero pensar mais ou menos se quando eu chegar ao capítulo 5 eu vou, vai ter este, um certo conjunto de eventos tem que ter acontecido. Mas o como eu chego a esses eventos é uma coisa que quase que vai acontecendo de capítulo para capítulo e depois de cena para cena. Então eu não tinha pensado nestes pormenores que eu acho que são que se calhar fazem as histórias interessantes, que é as pequenas coisas do dia a dia, é os pequenos traços de personalidade dos personagens, que são coisas que para mim vão acontecendo um bocado no momento. Eu tenho personagens que hoje adoro e que acho que são extremamente interessantes e que quero tê-los na história à força toda. Mas que quando eu comecei a história eles não existiam, só que apareceram por força do momento, porque, oh não, eu agora eu tenho, estou, esta ação está a acontecer e eu preciso de um personagem para antagonizar neste momento, e depois, afinal, este personagem pode preencher ainda outras funcionalidades no futuro, e depois ele vai-se desenvolvendo mais e vai criando uma personalidade e vai criando traços de comportamentais que eu quero explorar. E tal como acontece com personagens, também acontece com a cultura que eu vou criando, porque, convenhamos, eu estou a criar uma história que se passa num universo alternativo, entre aspas, em que os personagens têm a sua própria cultura e as suas próprias vivências e estão mergulhados no seu próprio mundo. E então, os pequenos detalhes de como é que o mundo funciona, eu sei, no, quando eu comecei a história, sabia as coisas no grande esquema das coisas, há fundamentos contra os quais eu não posso ir, por assim dizer. Mas depois as pequenas coisas do dia a dia vão aparecendo conforme a necessidade. E a verdade também é que há muitas coisas que vão aparecendo quase aleatoriamente e quase também por capricho. Por exemplo, eu tenho um capítulo inteiro que se passa em Salamanca, única e exclusivamente porque é lá que eu estudo e vou lá de vez em quando e adoro aquilo. É um sítio muito bonito. E então eu fiquei, bolas, as pedras são amarelas e cor-de-rosa. Isto é um espetáculo, eu quero desenhar isto. E então eu vou arranjar uma maneira de obrigar todos os meus personagens a irem passar uma temporada a Salamanca para eu ter uma desculpa para desenhar isto. Mas depois, em termos narrativos, também tem de fazer sentido. Então eu preciso de arranjar uma desculpa boa que faça sentido em termos da história para mover a narrativa para lá. É a mesma razão pela qual a história se passa inicialmente em Arouca, é a mesma razão pela qual se está a acontecer agora em Coimbra. São sítios que eu visitei e fascinaram-me e eu quero que estas coisas façam parte da história que eu estou a construir, porque eu tenho de ter aquela magia de eu gostar daquilo que eu estou a fazer e de sentir a magia dos sítios também ajuda-me imenso a fazer com que as coisas pareçam mais reais, mais estruturadas. Mas quando se está a falar de por exemplo, se eu preparo os painéis todos, não é? Se eu dou a papinha toda feita e explico, não é? Tenho painéis hiperdescritivos, como, sei lá, o Alan Moore faz, e não permito nenhum desvio e não sei o que mais. Isso depende muito da relação com o artista. Ou seja, se... Porque as pessoas preferem coisas diferentes, não é? Tipo, há artistas que gostam de ser eles a fazer esse trabalho de separar uma história, fazer o breakdown em painéis, organizar uma página. Portanto, isso é um trabalho, é uma coisa que dá trabalho, não é? E que exige alguma arte em vários sentidos. Mas que até pode-se dizer que é dos trabalhos mais importantes da banda desenhada. E que não é um trabalho fácil, não é um trabalho necessariamente instintivo. E eu sinto, por exemplo, que eu às vezes acabo por fazer esse trabalho simplesmente para ver se o guião que eu escrevi é possível. Ou seja, eu muitas vezes faço eu o breakdown em painéis, faço uns desenhos muito simples, não é? De stickman, não é? Tipo umas figuras muito abstratas, que só eu percebo, eu já pus uns quantos no Twitter, mas que eu uso simplesmente para perceber se aquilo faz sentido, não é? Se faz sentido, se tem espaço, se é legível, se tem espaço para tudo, pronto. Geralmente a grande pergunta é se eu tenho espaço na página para meter aquilo tudo, porque às vezes os escritores conseguem ser um bocadinho ambiciosos em termos do que acham que consegue caber numa página. E na prática a pessoa pode fazer os painéis super pequenos, não é? Mas depois perde-se completamente a leitura. Pronto, isso é uma questão. Depois há artistas que gostam de ter, entre aspas, a papinha feita, não é? Eles só se querem preocupar com o que está dentro dos painéis, não, portanto, e obviamente como isto é uma coisa que dá trabalho, eu estou, de certa maneira, a poupar-lhes trabalho. Mas o que eu gosto mais é de uma espécie de misto disso, ou seja, da colaboração. Portanto, eu não gosto de ser ditatorial, por assim dizer, com o guião. O guião é um ponto de partida, não é? E como estão dois criadores envolvidos, ou mais, os criadores contribuem, não é? E das melhores surpresas que eu já tive é de dar um guião a alguém... E o artista, ou em discussão comigo, não é? Dizer, vamos ter umas ideias, vamos falar um bocadinho sobre o guião, etc. Eu sei que as histórias não têm necessariamente ter um mapa, mas a verdade é que para serem contadas de uma forma eficaz, elas precisam de ter uma estrutura funcional que faça com que elas decorram com um ritmo, do ritmo correto para cada história. E eu, em termos de argumentos, a verdade é que eu não tenho muita experiência a escrever e muito menos a organizar as minhas ideias. Nem mesmo o desenho tem ajudado muito, não tem ajudado tanto a essa organização. Eu tenho experimentado várias formas de fazer as coisas. Tenho colaborado com algumas pessoas que me enviam argumentos para ilustrar. Tenho tentado adotar a forma... O argumento como me enviaram, mas depois não consigo bem visualizar as coisas, ironicamente, fazendo dessa forma. E depois acabo por tentar escrever uma história quase como se fosse em prosa, que depois vou ter que partir aos pedacinhos para tentar perceber qual é a coisa mais importante em cada página. E depois, sabendo que cada coisa é mais importante, é tentar ilustrá-la, acaba por passar por um processo de fazer layouts, de tentar perceber como é que é a composição e a disposição das vinhetas na página, das personagens em si e dos cenários, e isso também é muito difícil para mim. E desenhar depois também é bastante difícil para mim, mas é aquele que eu tenho mais experiência, porque eu acabo por já ter alguma forma de fazer batotas que me ajudam a desenhar, que eu acho que acabam por ser toda a gente. E essas batotas acabam por ser quase atalhos para obter um efeito. Eu tenho tido cada vez mais dificuldade em desenhar porque, como quero obter aquela resposta, apercebo-me que tenho limitações no meu desenho, têm que ser ultrapassadas e que não é repetindo 100 vezes o mesmo desenho que eu vou conseguir aprender. Glossário de banda desenhada e referências. Guião ou argumento. É o documento que apresenta as cenas pela ordem em que serão mostradas ao leitor. Inclui os diálogos e também incorpora indicações de cena, como qualquer texto dramático. Alan Moore é conhecido como guionista de BD pelo seu trabalho em obras como V de Vendetta e Watchmen. Traço. O traço é uma das unidades do desenho. Na banda desenhada, assume a maior importância, sendo muitas vezes uma marca da assinatura visual de cada autor. Por exemplo, Marianne Satrapi, autora de Persepolis, distingue-se pelo seu traço simples, quase cartunesco. Cor. A cor na banda desenhada tende a ser utilizada como um mecanismo de complemento e até de condução narrativa. Na tetralogia O Árabe do Futuro, Riad Satouf utiliza a cor para demarcar cada capítulo, realçando as alterações da ação no espaço e no tempo. Eu tenho vindo cada vez mais a distanciar do traço super pormenorizado e hiperrealista para algo mais simples, para a linha clara europeia. Eu tenho, mais do que a composição e mais do que as cores, necessariamente, até porque eu gosto muito de banda desenhada a preto e branco, tem muito a ver com alguma simplicidade no próprio desenho e na leitura em si. E atualmente foi isso que também me fez virar mais um bocadito para a banda desenhada europeia, porque há uma, a escola de BD europeia acaba por ser mais simples na sua forma de desenhar e de planear uma página do que necessariamente a americana ou mesmo a japonesa, que tem até composições e desenhos muito diferentes. É assim, provavelmente isto varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que, de um modo geral, há sempre uma ideia e há sempre a parte da frustração de que esta ideia não vale nada, ou é parva, ou quer que seja. Portanto, uma pessoa tem que trabalhar essa ideia. Eu, no meu caso, trabalho muito a partir do desenho. Eu tenho uma ideia, tenho personagens e vou brincando com eles. Perceber, se calhar, quais são as motivações ou como é que eles são. Portanto, no meu caso, eu parto muito a partir dos personagens, mas há pessoas que partem de uma ideia específica, que querem, sei lá, têm uma preocupação sobre o racismo, ou têm uma preocupação sobre, sei lá, um tema qualquer marcante ou para ela, ou para, em termos sociais, ou algo do género. E a partir desse conceito ou dessa ideia, podem desenvolver uma história onde vão criando personagens para completar essa história, lugares e tudo mais. No meu caso, até agora tem acontecido muito que seja a partir dos personagens. Portanto, a partir deles vou criando uma história. No meu caso, eu não costumo escrever propriamente a história. Costumo partir logo para imaginar as páginas. Posso fazer uns topiczinhos, a dizer, na primeira página, na primeira parte vai-se passar isto, e pronto, fazer um esquemazinho também para não estar a vaguear muito. Faço os esquemas de página e depois, a partir dali, faço então as páginas finais. Eu ainda sou muito papel e lápis e tudo mais, portanto, é partir para o papel, desenhar, passar a limpo, e costumo dar a cor em digital, e pronto, e por aí fora. Mas em termos de BD, o meu processo tem sido muito esse: desenhar, até surgir alguma coisa que me cative, e depois continuar a desenhar até à sua conclusão. Mas provavelmente, pronto, é óbvio que a parte de desenhar as páginas e desacabar é complexa e é demorada, mas provavelmente uma pessoa ficar contente com uma história para contar, e até pode gostar muito dos desenhos, mas estar contente com aquilo que quer contar e a forma, às vezes ainda demora mais, em termos quase, não sei se psicológicos ou não, mas acho que em termos reais também. No meu caso, que eu ainda tenho uma história para fazer que já tinha idealizada para aí há uns 4 ou 5 anos e ainda ando à tareia com ela. E tenho personagens e tenho ideias de ações e tudo mais, mas aquilo ainda não está lá bem. Portanto, já tenho algumas experiências, mas ainda não saiu cá para fora. Portanto, este é o meu método, certamente que há pessoas que vão ter outros. Então, eu, desde que eu comecei a ler banda desenhada, não é? Quer dizer, especialmente quando a pessoa é criança, desenha muito. E eu, esporadicamente, tinha assim, uns impulsos, uns vibes, não é? Em que me apetecia começar a desenhar. E fazia umas bandas desenhadas muito, muito raramente. Ou seja, para mim, criava muitas personagens, criava muitos mundos. Às vezes para jogos, para brincadeiras de recreio. Às vezes simplesmente porque na minha cabeça era isso, não é? E muitas vezes até usava as personagens que eu conhecia, não é? Ou seja, existiam as lanternas verdes. Então agora vou imaginar as lanternas de outras cores. E há o lanterna castanho, o lanterna amarelo. E depois a banda desenhada fez mesmo isso. E lá está, foi uma coisa que simplesmente a pessoa tem vontade e faz. E depois, à medida que a pessoa se torna mais adulta, o gosto ultrapassa o jeito, especialmente se a pessoa não treinar de uma maneira sistemática e formal. E então, à medida que eu comecei a envelhecer, simplesmente começava a não gostar particularmente dos meus desenhos. Portanto, achava-os um bocadinho amadores, e são, não é? Quer dizer, não tenho propriamente bases técnicas, não é? Quer dizer, eu até comprava os livros daqueles como desenhar da maneira Marvel, e aqui está anatomia e manga para totós e coisas desse género, que as pessoas, os barretes todos que as pessoas enfiavam, não é? Há 15 anos atrás, e quando não era fácil, entre aspas, não é? Tipo, ver tutoriais na net ou coisas assim do género. E depois aquilo começava a fazer-me confusão, porque, quer dizer, eu fazia o que me estavam a mandar fazer, mas os meus desenhos não ficavam iguais, então isso chateava-me. Então houve uma altura em que me afastei um bocadinho disso. Portanto, imagina, esporadicamente fazia uma banda desenhada ou outra, não é? Coisas de uma ou duas páginas, e era sempre porquê? Porque era uma coisa autossuficiente, não é? Se a pessoa sabe desenhar e sabe ter ideias e escrever, a pessoa é relativamente autossuficiente na banda desenhada. Claro que ainda existem, isso não quer dizer que seja boa, não é? Existem imensos aspectos, desde a legendagem, à pintura, mesmo à formatação, à edição, não é? Portanto, mesmo que a pessoa saiba escrever e até desenhar, ou pelo menos tenha um estilo qualquer com que esteja satisfeita, não é? Não precisa ser incrível, lá está. Tipo, acho que os estilos têm que ser eficazes, pronto. E à medida que pronto, mesmo que eu fizesse uma coisinha ou outra, lá está, tipo, não me satisfazia. Eu gosto muito de desenhar, e então desenho muito naturalmente. Só que, pelo menos comigo, quando uma pessoa desenha naturalmente, acabas por repetir muitas mesmas coisas. Estás a desenhar muitas vezes as mesmas coisas e acabas por não... Se não te obrigares a sair daquela zona de conforto, tu não vais aprender nada além disso. Vais ficar muito bom a desenhar aquele olho anime no canto do caderno, mas não vais passar para o resto da cara, porque não precisas. Porque é aquela prática que, pronto, é espontânea. Agora... uma coisa que o pessoal costuma dizer muito, e com o pessoal e as pessoas com quem eu convivo que trabalham também, que também fazem banda desenhada, é que a banda desenhada é uma maneira excelente de aprender a desenhar. Porque uma pessoa tende a desenhar uma e outra vez a ação que está a acontecer, o desenvolvimento da história, estamos constantemente a desenhar mais coisas. E isso obriga-nos muito a sair da zona de conforto, porque o personagem tem de estar numa posição num painel, numa vinheta, e depois na outra tem de estar noutra posição, e tem de se mover, e depois há ângulos diferentes, e temos de desenhar as coisas de outros ângulos, e isso obriga-nos a desenhar coisas que já não estão na nossa zona de conforto, a desenhar coisas diferentes, que se calhar espontaneamente não desenharíamos, mas como somos obrigados, por causa do enredo, somos obrigados a desenhar aquilo, o ser obrigado também implica depois que, afinal eu não consigo desenhar isto tão bem como eu queria, mas é melhor desenhar mal do que não desenhar. E também depois uma pessoa pode ir estudar, perceber que, ok, afinal eu tenho um problema com este ângulo, com esta forma, com esta posição, se calhar não sou boa a desenhar a perspectiva, preciso de estudar, voltar a estudar a perspectiva. E então uma pessoa é obrigada a ir procurar essas coisas, se quiser fazer um bom trabalho. Isso também depois depende dos objetivos de cada um para cada trabalho. O meu processo foi alterando muito ao longo dos anos. Começou de uma forma muito ingênua, em que eu desenhava em papel de fotocópia e digitalizava e editava o texto no Paint. E como o meu processo de aprendizagem foi muito à base do trial and error, quem acompanha o meu trabalho desde o início vai ver naturalmente também uma evolução do meu traço e mesmo das técnicas que eu utilizo. Portanto, começou assim, depois fui começando a introduzir cor, muito, ainda tudo muito analógico, canetas Copic, e depois fui aperfeiçoando, fui aprendendo Photoshop, fui começando a editar as coisas como deve ser. E neste momento, portanto, passado 6 anos e tal, 7, só faço tudo digital. A cor, quando utilizada, eu no meu caso, eu vou para a parte muito emocional, para ajudar também na transmissão da mensagem. Portanto, antes, eu não tenho propriamente paletas específicas, tenho inclinações. Gosto, eu sou um bocadinho esquisitinha com isto, não sei se é problema só fisiológico e que depois foi que me acompanhou depois nas escolhas da cor em termos vá, profissionais ou artísticos, porque eu cores muito fortes ou luzes, eu tenho que estar sempre de óculos escuros praticamente, às vezes até em casa, e quando há cores assim muito fluorescentes ou aquelas combinações muito fortes, eu não vou por aí. E não é por eu se calhar não gostar, eu não consigo, há ali uma incapacidade minha. Portanto, eu tendencialmente vou para cores um bocadinho mais ou mais pastel, ou um bocadinho mais quentes, ou algo do género. Mas eu tenho sempre aquela sensação primeira de ok, eu tenho aqui esta página, esta sequência. Às vezes trabalho muito por sequências, que se passa, ok, durante o dia, se é uma cena interior ou exterior, e se o mood é alegre ou é triste ou algo do género. Portanto, há aquele, lá está, os períodos azuis que vão marcar se calhar fases um bocadinho mais tristes, ou se calhar também mais um azul mais monocromático ou algo do género, coisas mais não tão vívidas. Portanto, eu penso sempre primeiro naquilo que eu quero transmitir e depois eu vou um bocadinho brincar com as cores. Portanto, normalmente costumo pôr uma cor pronto, sólida. Isto do digital é porreiro. Eu por acaso gostava de pintar mais analogicamente. Eu gostava de ter aprendido mais no meu curso de pintura, mas pronto. mas pronto, mas o digital tem uma coisa boa, é que uma pessoa pode fazer experiências infinitas. Então, normalmente tenho uma prancha, pronto, vai marcar o início dessa sequência, ponho uma cor sólida e começo a trabalhar as cores dos personagens em cima dessa cor, que pronto, muitas das vezes eu uso que uns dois ou três tons, e depois são variantes dele, mas eu acho que a utilização da cor na BD deve não só ser um veículo para esta transmissão de mensagem e de emoções, mas também ajuda muito na própria leitura, no caso dos contrastes e do nível de saturação e de luz e tudo mais. No meu caso, é também um veículo de pronto, perceber qual é que é o plano que eu quero focar mais, ou a nível de onde é que eu quero que o leitor olhe. Portanto, tem essas duas componentes que podem ser utilizadas, e eu utilizo bastante e acho bastante relevante. Eu gosto de cores saturadas e isso acho que também tem a ver com a BD, muita da BD de super-heróis que li nos anos 90, quando as cores por computador estavam a explodir e não necessariamente da melhor forma. Mas a minha escolha é sempre muito difícil, porque, ao contrário do que eu pensava inicialmente, que ter um maior número de cores disponíveis implicaria uma imagem mais bonita, eu acabei por descobrir que se eu conseguir escolher menos cores, ou seja, reduzir um bocadito a paleta de cores, acabo por ter maior facilidade em pintar, em dar cor à cena, porque depois acaba por ter a ver com a variação entre os tons e não necessariamente aquela cor específica ter um determinado efeito, o que tem o seu interesse também. Eu acho que eu gosto muito também de bandas desenhadas, por exemplo, que usam a cor de uma forma muito específica, que sirva, que tenha uma função narrativa. E isso acontece em algumas BDs que eu até... que eu, por acaso, não consigo. Eu acho que neste momento eu ainda estou a aprender um pouco sobre o que é que devo fazer enquanto colorista do meu próprio trabalho. E espero que um dia consiga fazê-lo da mesma forma como acho que o desenho tendencialmente acaba por ser. O meu interesse, no fim de contas, e atualmente no desenho, tem muito a ver com querer que ele seja o mais simples e mais legível possível. E eu acho que também há essa possibilidade de o fazer com a cor. Ou seja, neste momento, a minha grande dificuldade é tentar chegar a esse nível de olhar para as coisas e pensar quanto é que eu tenho que tirar disto para que isto funcione da melhor forma possível. Por exemplo, os meus primeiros dois capítulos foi muito eu a começar, e então sou muito eu a aprender como é que funciona tudo, por assim dizer. Como é que funciona escrever, como é que funciona desenhar, como é que funciona escrever e desenhar, e como é que funciona utilizar a cor. Utilizar a cor para transmitir emoção e para transmitir o ambiente em que estamos. Portanto, se calhar, tipo, eu às vezes eu olho para os meus primeiros capítulos e penso, o trabalho já não é que fosse mau, mas melhorei. De lá para cá, melhorei. No que toca a escolher as cores, pronto. Tem muito a ver com a escolha do sítio e também com a escolha, talvez, do sentimento que está por trás. Os meus primeiros capítulos são muito conflituosos e muito escuros, porque é uma história. É guerra no mato, né? Então há toda a escuridão que está associada a estarmos na floresta sem luz, e a toda a confusão inerente do conflito em que os personagens estão envolvidos. Então as cores, eu tenho de jogar com aquelas cores do escuro natural, com o vermelho vivo do horror da guerra, que é, pelo menos é a cor que eu associo, o vermelho do sangue, associar também ao horror e aos acontecimentos que estão a acontecer. E também, o vermelho é uma escolha fácil, mas eu também acho, pelo menos para mim pessoalmente, a opinião pessoal pode, outras pessoas poderão discordar, obviamente, eu acho que o verde é uma cor muito desconfortável, quando em contraste com o vermelho ou com o castanho. E então há muitas situações em que eu fico, ok, eu quero que esta cena em particular seja mais desagradável ainda, e então eu vou meter vermelho e verde e vamos ver o que é que sai daqui. Porque verde é uma cor que eu naturalmente não uso assim tanto, e então quando aparece eu acho que faz diferença. Porque eu, pronto, eu adoro vermelho e adoro lá está, os cor-de-rosas, os amarelos, eu vou muito para aí. No capítulo que se passa em Salamanca. Não só faz sentido por causa do sítio onde eles estão, porque de facto aquela é... não é exatamente aquela cor, mas aquela, na minha versão fantasiada, é mais cor-de-rosa, é mais amarela, as cores são mais fortes, obviamente. Mas é uma cor que é muito predominante no ambiente local, então para mim faz sentido que todas as cenas tenham um bocadinho daquela cor. Mesmo que sejam de noite, faz sentido que os lugares continuem a ser distinguíveis, porque já não estamos naquele ambiente sufocante da floresta, estamos numa cidade, um ambiente muito mais controlado, muito mais aconchegante, em que as conversas são desconfortáveis na mesma, mas pelo menos já não estamos completamente perdidos no meio da floresta, em perigo de vida. Estamos a tentar lidar agora com as consequências que temos passado por essa experiência, mas estamos num ambiente muito mais seguro, e então as cores, acho eu, carregam isso também. Nos capítulos em que estou a trabalhar agora, o capítulo do estrangeiro e o que vem a seguir, são passados em Portugal e eu queria trazer muito isso para a frente. Os tons, o branco das casas, os tons cinzentos ou amarelo suave da pedra, os azulejos, eu queria trazer isso tudo para a frente. Tanto que no próprio site achei por bem que queria marcar tanta diferença entre o que aconteceu até agora com o que vai acontecer daqui para a frente. Até o próprio design do site alterei para corresponder a essa mudança. Só que as coisas que estão a acontecer neste capítulo também é... Lá está, como é tudo consequência do que aconteceu anteriormente. Apesar de eu estar a introduzir vários personagens novos, ou a reintroduzir personagens que apareceram brevemente como antagonistas na parte anterior, agora estou a reintroduzir o mundo, quase, mas da perspectiva do outro lado da fronteira. Então também acho que isso exigia trazer novas cores e exigia trazer um novo ambiente à história. Só que mesmo as cenas em que está sol e estão bem iluminadas, eu queria que elas fossem um bocado desconfortáveis na mesma, porque só a presença do estrangeiro é suficiente para ser desconfortável para as pessoas que estão na presença dele. E então eu queria que houvesse ainda assim, tipo, até os tons luminosos fossem um bocado desconfortáveis. Que eu espero ter conseguido fazer nas últimas cenas, e fiz isso puxando um bocadinho verde, só um bocadinho, para manter aquela luminosidade, mas também aquela coisa do atenção, que isto ainda está um bocado desconfortável, e mesmo as cenas mais tenras que tem no capítulo continuam a ter sempre aquele toquezinho de desconforto e tensão por trás. Ou depois, por exemplo, no final, depois dele apresentar, e eu vir, estão aqui uns site gags que eu não pensei, ou estão aqui umas, ou este painel, ou esta organização de painéis está melhor do que eu teria feito, ou está melhor do que eu propus. Portanto, um ótimo artista, e eu falo disto da minha experiência de realização, tal como um ótimo ator, adiciona sempre qualquer coisa, não é? Consegue pegar no que tu lhe dás e transformar aquilo de uma maneira que é mais do que tu serias capaz de fazer sozinho. E é a coisa boa destas artes colaborativas. Portanto, eu prefiro sempre colaborar quando possível. Não só porque desenhar dá muito trabalho e é chato. Chato no sentido de demorar tempo, não é? É uma coisa que é muito gratificante quando a pessoa acaba e tal. Mas é cansativo, não é? É uma coisa que demora tempo. As pessoas às vezes magoam-se, não é? Ficam com, sei lá, a síndrome do túnel dos Cárpatos, não é? Com tendinites de estar a desenhar muito. Mas eu adoro o processo de colaboração e adoro trabalhar com a pessoa. Mas cada artista é um artista, não é? Quer dizer, há pessoas que encaram a coisa de uma maneira... não tenho cabeça para pensar nisto, prefiro que me dês, entre aspas, a papinha toda feita. E há pessoas que gostam, não é? Estão empolgadas com a ideia. Não é que as outras não gostem, mas, por exemplo, gostam de fazer parte desse processo de criação. E eu acho que aí é onde surgem as melhores coisas. Porque lá está, duas cabeças pensam melhor que uma, não é? Tipo, nesse aspecto, tu sozinho és um cúmulo de referências e de mundo e... não é? Portanto, mas és um, não é? Portanto, e se tens dois, lá está, subitamente expande-se o número de ideias que poderiam surgir naturalmente. Da mesma maneira como quando a pessoa entra em confronto com mais pessoas, acaba por ter ainda mais possibilidades, não é? Neste episódio ouvimos Tiago da Bernarda, autor do Gato Mariano, Xisa Amora, autora do webcomic O Sarilho, Ricardo Batista, autor do Planeta Satélite, Joana Afonso, desenhista, ilustradora e autora de BD, e Guilherme Trindade, argumentista de BD. Na próxima quarta-feira falamos de géneros, autores e expressão pessoal na banda desenhada. Subscreve o podcast e não percas os futuros capítulos da série Tiras. Se ainda não ouviste o primeiro sobre vinhetas, tiras e pranchas, relembro que podes fazê-lo na tua aplicação favorita de podcasts ou diretamente do site do Interruptor em interruptor.pt. O meu nome é Ruth Correia, a edição e sonorização são do Ricardo Correia. Obrigada por estares desse lado e até para a semana. Segue o Interruptor no Twitter e no Instagram @interruptor.pt.